E daí que ela tá namorando? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito mais, porque hoje, hoje é uma data especial pra mim. Eu tô esperando isso há muito tempo, hein? Hoje tem jogo do Mengão, porra. Eu nunca choro por buceta, só choro pelo Mengão. Do que vale um par de tetas se Flamengo é seleção? Flávia terminou comigo e eu tô pouco me fudendo. Nem se compara, eu fico na minha pita, tá vermelho. Tem macho que não aguenta se a mina deixa de lado. Já eu quando termino, pego tudo e vou pro estádio. Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida. Já eu só tiro a minha se Gabigol perde a linha. Eu nunca choro por buceta, só choro pelo Mengão. Do que vale um par de tetas se Flamengo é seleção? Flávia terminou comigo e eu tô pouco me fudendo. Nem se compara, eu fico na minha pita, tá vermelho. Tem macho que não aguenta se a mina deixa de lado. Já eu quando termino, pego tudo e vou pro estádio. Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida. Já eu só tiro a minha se Gabigol perde a linha. Meu amigo me ligou e hoje tá suicida. Falou que sua esposa traiu ele toda a vida. Sentamos num boteco pra dar uma espairecida. Mas o dono ligou a TV e já logo ouvi a torcida. Ele tentava me explicar o que tinha acontecido. Mas o meu foco era o timão e que se foda o ocorrido. Enquanto ele chorava, passava o gol na telinha. Eu apontei e disse, essa alegria ela não te traria. Eu nunca choro por você, eu só choro pelo Mengão. Do que vale um par de tetas se Flamengo é seleção? Flávia terminou comigo e eu tô pouco me fudendo. Nem se compara, o Zico na minha pita tá vermelho. Tem macho que não aguenta se a mina deixa de lado. Já eu quando termino, pego tudo e vou pro estádio. Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida. Já eu só tiro a linha se Gabigol perde a linha. Eu nunca choro por você, eu só choro pelo Mengão. Do que vale um par de tetas se Flamengo é seleção? Flávia terminou comigo e eu tô pouco me fudendo. Nem se compara, o Zico na minha pita tá vermelho. Tem macho que não aguenta se a mina deixa de lado. Já eu quando termino, pego tudo e vou pro estádio. Tem macho que não aguenta e tira logo a própria vida. Já eu só tiro a minha se Gabigol perde a linha. Nós bebemos pra caramba e eu acabei dormindo. Me acordei no outro dia com um sentimento horrível. Recebi uma ligação da ex-mulher do meu amigo. Ela falou que ontem à noite algo ruim tinha acontecido. Senti um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Nunca nada doou tanto quanto que ela falava. Meu amigo depois da fala não voltou pra casa. Mas pior que isso, o Mengão perdeu a taça. Que porra é essa? Não é possível, velho. Vou me matar. Não vale a pena seguir vivendo. Como tu faz isso, Mengão? Como? Porra, Gabigol!